mais uma edição especial do programa Conversas, dedicada às legislativas, com mais um dos cabeças de lista, Miguel Viegas, encabeça a lista da Coligação Democrática Unitária, que persegue o objetivo da eleição de um deputado e que, por aquilo que percebemos, Miguel Viegas, depois da eleição recente para o Parlamento Europeu, aposta forte nesta eleição. Picando aqui um pouco o candidato, para quem normalmente critica estas diferentes frentes de candidatura, candidatar-se e ser eleito para o Parlamento Europeu para pouco tempo depois estar a ser candidato ao Parlamento Nacional, isto pode provocar aqui nos eleitores alguma dúvida ou alguma confusão ou não? Claro, e em última análise serão naturalmente os eleitores a decidir nessas questões. Nós achamos que as coisas devem ser transparentes, nós não somos imunes à crítica e, portanto, desse ponto de vista, nós aceitaremos de forma humilde o resultado eleitoral. Mas agora, alguém já lhe apontou esta questão ou não? Por acaso não, por acaso não. Isto foi até mais, enfim, um dos nossos adversários que tentou trazer a questão à colação, mas creio que, desse ponto de vista, nós podemos e também temos trabalhado nesse sentido, no sentido de apresentar esta candidatura como um todo. Ou seja, temos aqui um programa em que, naturalmente, as pessoas contam, mas as pessoas, ao votar CDU, estão também a votar por um programa de ruptura, e, portanto, não estou a desvalorizar os candidatos, as pessoas de carne e osso, que, naturalmente, são elas que, em última análise, executam as propostas, mas procuramos também evitar a pessoalização em demasia dos cargos eleitos que nós apresentamos. E, portanto, nas eleições europeias, naturalmente fui eleito e, caso seja eleito para a Assembleia da República, naturalmente era aí que eu assumirei o meu lugar, irei para a Assembleia da República, sairei do Parlamento Europeu, mas creio que não há dúvida nenhuma por parte do eleitorado que, para me substituir, será certamente um candidato à altura das responsabilidades que irá cumprir perfeitamente com o seu papel relativamente às propostas e irá cumprir naturalmente com o programa que nos propusemos nas últimas eleições. Há mesmo quem aponte o Parlamento Europeu como uma ponte para o Parlamento Nacional. Este tempo, estes meses de permanência em Bruxelas e Estrasburgo podem dar esse balanço decisivo para lá chegar? Seguramente, porque eu não tenho as contas feitas, mas é possível fazê-las neste ano de mandato e naquilo que é o exercício normal do nosso mandato, nós tivemos a oportunidade de percorrer o distrito, não só o distrito, mas particularmente o distrito, uma vez que resido e nunca deixei de residir aqui em Aveiro, e isso, de facto, deu-me um conhecimento e uma perspectiva dos problemas existentes na região que, de facto, trazem alguma bagagem de valor acrescentado que me permite, no fundo, encarar esta campanha com um conhecimento muito mais aprofundado dos problemas e das eventuais soluções que nós propomos para fazer sair o país e a região da crise. Ou seja, já estava em campanha, podemos dizer assim, não é? Bem, desse ponto de vista, nós, entre aspas, estamos sempre em campanha. Nós ainda hoje de manhã estivemos nos estaleiros da Câmara Municipal de Aveiro e os próprios trabalhadores reconhecem que estamos agora, mas sempre tivemos. Eu não consigo sequer contabilizar o número de vezes que eu tive a oportunidade de estar à porta dos estaleiros da Câmara Municipal em campanhas diversas contra o pacote laboral, contra as privatizações, contra um conjunto de medidas da Troika que faz com que, de facto, nós, entre aspas, estamos permanentemente em campanha, permanentemente no terreno. Inclusivamente, é uma nota interessante, nós falamos com os nossos colegas de outros países no Parlamento Europeu que têm alguma dificuldade em compreender esta nossa obsessão pelas visitas que nós fazemos todos os fins de semana e até ficam algo perplexo como é que nós temos essa possibilidade. E nós dizemos, pronto, porque nós trabalhamos em estreita ligação com a nossa organização que nos proporciona, nós somos nós, naturalmente, a agendar as visitas. Mas temos, enfim, um trabalho de grande articulação com as organizações locais que sistematicamente procuram agendar um conjunto de visitas a instituições, a empresas, a associações e que faz com que ao fim de semana, normalmente quase sempre à sexta e ao sábado, estejamos permanentemente no terreno. Mas não é em campanha, é no trabalho, no exercício do nosso mandato que nós entendemos que deve ser sempre feito em proximidade com os eleitores. António Maio, para quem sempre tem querido centrar um pouco o debate nas questões europeias e dizendo também que em Portugal esse debate não tem sido feito, digamos que hoje temos aqui a figura que faz essa ponte europeia, sim, não é? Mas antes de falarmos na questão europeia, a CDU é reconhecida, nomeadamente até pelos adversários, de uma linha política muito coerente. No entanto, as sociedades mudam, evoluem e, portanto, em função dessa evolução, há sempre necessidade de haver umas correções. Claro. Sente essa necessidade de portanto, as causas que são, são mais importantes para a CDU necessitam de novas estratégias? Estou-me a referir, por exemplo, à questão ideológica, concretamente. Claro, nós... enfim, a nossa própria matriz ideológica, não vamos aqui aprofundar, mas diz que, no fundo, qualquer estratégia tem que estar solidamente ligada à vida. No fundo, são as condições materiais que determinam, enfim, a evolução das coisas e, desse ponto de vista, não faz nenhum sentido estabelecer qualquer estratégia, qualquer programa, sem haver esta ligação aos problemas reais e concretos das pessoas e, em particular, da região. E, portanto, nesse sentido, temos procurado, mas, repito, nós não estamos imunes a críticas, como é evidente, mas o que eu lhe posso assegurar é que nós temos procurado, naturalmente, acompanhar a realidade e adaptar as nossas propostas a essa própria realidade. Repare que aqui, enfim, do ponto de vista daquilo que tem sido a evolução, enfim, do aparelho produtivo, as mutações que existem e que estão à vista de todos, naturalmente que exigem respostas novas que nós vamos procurando, naturalmente, adaptar a esta realidade que está em permanente mutação e, portanto, desse ponto de vista, concordo inteiramente consigo. Se o temos conseguido ou não, naturalmente, isto está, obviamente, à vossa análise e à vossa crítica e nós, naturalmente, desse ponto de vista, aceitamos e discutimos e até agradecemos que se discutam efetivamente as coisas e já agora, um pequeno parênteses, nós muitas vezes nas campanhas vemos com mágoa, enfim, alguma ânsia em confrontar o PCP sistematicamente com questões muito distantes da China, disto e daquele outro, e nós vemos isso com alguma mágoa porque nós o que nós gostaríamos efetivamente de discutir é exatamente a questão que me colocou. Então vamos ver no concreto o que nós pensamos em relação a isto ou aquilo, se está adaptado ou se não, ou se as coisas entretanto mudaram e as nossas propostas não se ajustam. E, portanto, desse ponto de vista, na minha opinião, é aquilo que verdadeiramente importa discutir, é isto. Nós, enfim, vamos procurando ler, adaptando, enfim, assegurando que as nossas estratégias estão efetivamente adequadas às necessidades reais e, naturalmente, é no plano desse debate que nós gostamos de nos situar. No concreto, o PCP, que é o principal partido da coligação, sempre foi entendido como o Partido dos Trabalhadores ou assumido com esse estatuto. Ora, sendo uma pessoa do meio universitário, compreendo perfeitamente que hoje o mundo é diferente, claro. A manobra deixou de ser tão intensiva, claro. Ou seja, há uma desvalorização do papel do operariado. Claro, claro. Nessa função, como é que vê a capacidade de luta reduzida para se conseguir esses objetivos, claro, uma vez que há desvalorização? É uma pergunta muito interessante e que permite dar-lhe um exemplo, não para dizer que a nossa estratégia é perfeita, mas para demonstrar que nós estamos profundamente atentos. Ora bem, em relação àquilo que disse, isto depois tem uma consequência, por exemplo, ao nível da segurança social. E, portanto, as nossas propostas, naturalmente, não podem ser as mesmas que eram há 20 ou há 30 anos, onde, como disse, o fator trabalho tinha, de facto, um papel determinante no PIB, na construção daquilo que é a riqueza nacional. E, desse ponto de vista, não é por acaso que, para garantir uma segurança social pública equilibrada, que tenha fundos o suficientes para poder fazer face aos encargos que decorrem desta alteração que falou, e muito bem, nós temos uma proposta no sentido de procurar taxar o valor acrescentado bruto para não penalizar as empresas mão de obra intensiva em relação ao conjunto de empresas que representam a criação de muita riqueza, mas que têm muito menos trabalhadores. Ora, entendemos que essas empresas devem também contribuir um bocadinho mais para a segurança social, para que o Estado tenha capacidade de dar uma resposta social onde é necessário. E, portanto, isto é um pouco um exemplo de uma proposta recente, é uma proposta que tem 5 anos, pouco mais, talvez, do PCP e que, no fundo, procura refletir um pouco esta tentativa de adaptar, no fundo, as nossas propostas a um mundo que está em mutação acelerada e que, naturalmente, torna e exige, por parte dos partidos, muita atenção. Mas eu referi mais na questão da causa em si. É. Portanto, se Como é que, tendo em conta esse aspecto de menor capacidade de intervenção, de luta sindical, digamos assim, como é que as causas que são fiéis ao PCP se podem galvanizar e projetar para o futuro, nesse sentido? Agora pode haver leituras diferentes, não é? Portanto, nós entendemos, efetivamente, que a mão de obra se alterou, que há um conjunto de setores muito importantes da nossa economia que perderam peso, onde naturalmente o PCP tinha uma grande implantação e, desse ponto de vista, é evidente que nós temos que estar atentos. Agora, há uma realidade que permanece, é que os trabalhadores, os assalariados, continuam a crescer, continuam a ser a esmagadora maioria do povo português, pois não trabalham nas fábricas onde trabalhavam há 20 ou há 30 anos, mas eles andam aí. Eles andam aí, trabalham em serviços, o trabalho é precário, andam em call centers, andam aqui, hoje, na semana seguinte, andam noutra empresa, através das empresas de trabalho temporário, passam a vida a rodar e, portanto, eu vejo mais isso do ponto de vista da tática e da capacidade que nós temos de ter para chegar a esta gente do que propriamente alterar a nossa natureza de defender a classe dos trabalhadores. É uma população mais difusa, é isso? E claro, exatamente. Muito mais móvel, muito mais maleável e, portanto, desse ponto de vista, eu queria apenas referir dois aspectos que me parece importante para centrar bem aquilo que é a nossa posição face a estas matérias. O facto de termos desindustrializado o país não é uma consequência natural, nem é desejável, e nós entendemos que temos que arrepiar caminho. E, portanto, isto não é, enfim, aceitável que o distrito de Aveiro tenha perdido 70 mil trabalhadores desde que entramos no euro a nível da indústria transformadora. Sendo certo que há modernização, sendo certo que a tecnologia permite, efetivamente, aumentar a produtividade e aquilo que era feito por 100 trabalhadores hoje é feito com 10 ou 20, bom, isto é um aspecto que nós não podemos negar, é um aspecto positivo. Outro aspecto bem diferente é a falência de sucessivas empresas e aquilo que era um setor pujante da nossa economia regional ter sido paulatinamente destruído ao longo dos anos, fruto de políticas erradas. Portanto, desse ponto de vista, enfim, é uma causa que nós mantemos, não é? De necessidade de reindustrializar a região. E dou-lhe apenas um exemplo. Nós estivemos na Renault, em visita, numa das tais visitas que eu referi há bocado, e qual foi a principal crítica do administrador da Renault? É a falta de uma base industrial. Ou seja, há 20 anos, a Renault abastecia-se na região de componentes fundamentais para construir as suas caixas de velocidades. Hoje, tem que importar de Espanha e às vezes até de França componentes que eram fabricadas aqui na região, mas que entretanto deixou de ser possível em função dessa política desastrosa em que acabou por dilapidar o património industrial. Agora, outra coisa é a emergência de um conjunto de serviços que tem a ver com a modernização, com as tecnologias, com um conjunto de aspectos que tem a ver com amplos setores ligados à informática e, portanto, estamos a falar de novas camadas de trabalhadores, atenção, de trabalhadores, relativamente às quais poderá dizer, e fazem-nos essa crítica, e porventura até admite que essa crítica possa ser justa, de uma certa incapacidade para chegar a esses novos setores. Pronto, isso é um problema diferente, não é? Portanto, a questão do operariado, a questão da indústria transformadora, nós não vamos alterar a nossa natureza em função de uma realidade com a qual nós discordamos. Outra coisa é a alteração, enfim, da mão de obra e o surgimento de novas camadas de trabalhadores relativamente às quais nós, naturalmente, teremos que fazer face e procurar chegar o mais rapidamente possível. Toda essa realidade que referiu das transformações tecnológicas alterarem o quadro do trabalho. Há outro aspecto que se tem falado muito recentemente, na sequência até da crise que estamos a viver, que é a questão da moeda europeia, o euro. Considera que o euro, a existência da moeda, é mais um problema do que uma solução para a realidade da nossa economia? O euro é um problema grave. Dissemos-lo na altura, na aprovação do Tratado de Maastricht, que lança a moeda única com as suas três fases de implantação, e a realidade demonstra-nos efetivamente que o euro não serviu à economia portuguesa. O euro não é naturalmente o único problema de Portugal. O euro é de facto uma peça fundamental naquilo que representa um sério constrangimento ao desenvolvimento do país, um euro sobrevalorizado que prejudicou e muito o nosso setor exportador, mas acima de tudo um euro que está associado a um tratado orçamental que na prática cerceia qualquer poder, qualquer possibilidade de termos um desenvolvimento alternativo. E o que é que se pode fazer agora perante essa realidade? O Miguel passou por muitas sessões públicas em que se discutia vias alternativas ao euro e até à saída do euro, um estudo preventivo, um mecanismo alternativo. Há alguma conclusão até hoje? É que a que chega até nós, no fundo, é a experiência pública da Grécia. Claro. Que cria e recuou. Claro. Há algum mecanismo, e falou-se muito em desconhecimento, que não se sabia qual é o salto. Claro. Nós, desse aspecto, eu creio que é muito interessante verificar a evolução que nós temos assistido relativamente a essa matéria. Que há 10 anos não se discutia isso, ponto final. Não se discutia a dívida, não se discutia o tratado orçamental. Hoje já se discute. Existem autores insuspeitos de qualquer simpatia para com o PCP que já colocam esta questão em cima da mesa e que se discute. E é isso que nós queremos, que se discuta, porque aquilo que a Grécia provou é que uma saída extemporânea do euro é impossível. É impossível. E o que a Grécia demonstrou é que uma eventual saída do euro necessita de um período de preparação que responda a uma série de questões, designadamente o controle dos capitais, designadamente o controle financeiro, designadamente o controle de setores-chave da nossa economia que permita, num quadro de isolamento, pôr o país a trabalhar. E, portanto, num quadro onde Portugal possa, eventualmente, sair do euro. Nós temos de ter a capacidade, os instrumentos necessários para salvar a nossa economia, para pôr a nossa economia a produzir. E, para além de um amplo consenso nacional, fruto de um grande debate e fruto de um grande período de preparação e de negociação com a União Europeia, naturalmente que nós não queremos uma saída à revelia das instituições europeias. E seria possível avaliar isso do ponto de vista de uma expulsão que não está posto de parte. Mas, no nosso entender, nós colocamos esta questão no plano de uma ligação forte e de uma negociação com as instituições europeias que permita uma saída planeada. Ora, a Grécia, perante as propostas, porventura, irrealistas que fez ao seu povo e perante, enfim, a incapacidade de poder enfrentar as negociações com o país preparado para soluções alternativas que lhe permita, no fundo, financiar a despesa num quadro imediato, não teve outro remédio senão ceder às imposições. Mas assim o que está a dizer é que a austeridade é obrigatória e necessária. Com certeza, num quadro em que não há alternativas, pois se a Grécia não tinha alternativa, não tinha controle no seu sistema financeiro, não estava preparado, mesmo confrontado com aquele referendo que rejeitou, portanto, o memorando, o facto é que, como não tinha alternativa, não tinha qualquer possibilidade de financiamento que lhe permitisse fazer face a questões imediatas, naturalmente teve que ceder. E, portanto, é nesse sentido que nós, é evidente que quem quer... Mas esse discurso, Miguel, é contraditório com aquela que é a realidade portuguesa e de crítica à austeridade que vigorou em Portugal. Mas é assim, nós... No fundo, o PCP está a discursar contra o próprio discurso que fez anti-austeridade. Não. O que nós estamos a dizer é, para já, temos a ser honestos e frontais com quem nos ouve. Porque, em muitos casos, hoje já não é assim, mas em muitos momentos foi colocado por cima essa questão de uma saída extemporânea do euro no sentido de esterilizar o debate. O que nós dizemos é que isto não está em cima da mesa. Nós não podemos equacionar uma saída extemporânea do euro. Agora, com base na percepção que o euro representa um constrangimento que é incompatível com qualquer possibilidade de desenvolvimento alternativo e autónomo do nosso país, porque a continuação do euro vai ser a continuação da austeridade, porque a austeridade decorre do tratado orçamental, bom, então temos que enfrentar de forma firme as instituições europeias no sentido de romper com este colete e romper com o euro, mas com isto preparando a retaguarda, estudando bem as circunstâncias em que tal negociação possa ocorrer. E há aqui questões que têm que ser consensualizadas, há aqui questões que têm que ser trabalhadas, designadamente aqueles que eu acabei de referir, o controlo do sistema financeiro, o controlo dos capitais, o controlo dos setores energéticos. Porquê? Porque a saída do euro tem que ser avaliada com base num processo. E isso faz-se como? É através de uma política de nacionalizações, é isso? Por exemplo, ou de controle, há várias formas de controlar por decreto o aparelho produtivo. Há várias soluções. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que se estude. Que se estude. Quantos anos é que acha que levaria um período desses para pensar numa transição? Eu diria que 5 anos seria perfeitamente possível. Seria, portanto, 5 anos, repito, e nesse ponto de vista nós também somos absolutamente transparentes. Nós não somos daqueles que promete aqui qualquer solução fácil. Portanto, a libertação do país do euro, enfim, num quadro, ainda que num quadro negociado, ainda que num quadro em que se estude devidamente todas as implicações que tem e que se mune o país dos instrumentos necessários para levar avante este processo, nunca será uma coisa fácil. Mas exclui a possibilidade de uma nova organização do euro, isto é, que a União Europeia tenha uma política monetária comum, um orçamento comum e uma política fiscal comum que permitisse que estes problemas não surgissem? Com certeza, no plano abstrato, porque nós, ainda agora, é interessante, nós voltamos ao início da conversa. Portanto, a nossa proposta tem que ser com base na realidade concreta, né? Portanto, nós podemos naturalmente discutir esta questão que colocou e bem, e nós não fugimos ao debate, mas terá que concordar comigo que é um debate um bocadinho abstrato. Nós estamos a falar desta União Europeia, desta Alemanha, desta Finlândia, destes países. E, portanto, podemos naturalmente esperar que, enfim, isso possa ser possível. Mas creio que a probabilidade será ínfima. Não será. Quer dizer, não é expectável que neste quadro, de repente, haja uma revolução do euro e haja, no fundo, a criação de um orçamento redistributivo. Quer dizer, vamos lá ver, o orçamento comunitário, pela primeira vez desde a existência da União Europeia, diminuiu porque os países não querem contribuir. Nós estamos a falar de uma decisão que agora foi alterada perante as evidências, mas a perspectiva inicial era acolher 40 mil imigrantes. E mesmo essa proposta não passou no Conselho, porque os governos não quiseram. E, portanto, é desta União Europeia que nós estamos a falar. Nós não estamos a falar de uma União Europeia abstrata em que nós podemos desenhar aquilo que nós quisermos. E, portanto, é neste plano desta União Europeia, da qual não é expectável que venha nenhum tipo de solidariedade, que nós defendemos uma ruptura. Existe, de facto, um quadro, digamos, egoísta na sociedade mundial, digamos assim. Muitos analistas, e nomeadamente prémios Nobel, fazem muita crítica relativamente ao atual enquadramento que existe, em que há uma profunda desigualdade em resultado da má distribuição da riqueza. Claro. Ora bem, muita gente viu a crise financeira como o fim do liberalismo, digamos assim. Claro. Porém, isso não aconteceu. Claro. Conseguiram transformar a crise financeira numa crise soberana, depois continuou tudo na mesma. Recentemente há a crise bolsista em Xangai. Ou seja, como é que é possível que nada mude? Claro. As coisas vão mudando, repara. Nós temos que perceber que a escala temporal não é aquela que muitas vezes nós gostaríamos de ter, mas o declínio do Império Romano demorou mais de 100 anos. E, portanto, não quero aqui prometer uma solução para daqui a 100 anos, mas eu dou-lhe apenas um exemplo concreto, mais uma vez. A dívida é uma questão. Nós propusemos a renegociação da dívida em 2011. O PCP foi o primeiro partido a propor, a colocar no centro do debate político, com propostas legislativas, a renegociação da dívida. Na altura estivemos completamente isolados. Até, agora veja o que se percorreu. Houve um manifesto de 74 economistas portugueses, prestigiados, a esmagadora maioria dos quais, insuspeitos de simpatias para com o PCP, que veio reclamar a renegociação da dívida. E agora é o próprio FMI que condiciona a sua participação, no fundo, de ajuda à Grécia à renegociação da dívida soberana grega. E, portanto, dizer que as coisas não mudam não é inteiramente correto. Muda um pouco desse ponto de vista, concordo inteiramente consigo, e então na vida das pessoas mudam quase nada. E daí o desespero, daí a desilusão das pessoas, que é perfeitamente compreensível, e desse ponto de vista dou-lhe inteiramente razão. Mas, de facto, olhando para alguns elementos, citei este, poderia citar outros, as coisas vão mudando, vão fazendo o seu caminho, o que me faz acreditar que, com persistência, nós iremos conseguir mudar alguma coisa. Não vamos prometer o Paris para amanhã, mas algum contributo devemos dar à resolução dos problemas. Até que ponto é que uma determinada distribuição do Parlamento, a configuração do Parlamento, pode ajudar a esse debate? Temos as maiorias absolutas a dizerem que a estabilidade está ali e temos o PCP a dizer que é preciso pensar o país à distância para vários cenários alternativos. Do que se vai perspectivando, essa dispersão pode acontecer. Claro. Isto favorece o debate. Pergunto-lhe até que ponto é que pode ou não trazer instabilidade à governação do país. Vou agora talvez dar uma resposta mais pessoal que alguma vez dei em entrevistas dessas. Eu estou profundamente esperançado numa nova correlação de forças à esquerda no Parlamento, porque eu creio que há uma certeza neste resultado, no meio das sondagens, há uma certeza, é que a esquerda, e estou a incluir, não é? Enfim, com alguma benevolência, o Partido Socialista nessa esquerda. E, portanto, a esquerda, incluindo o Partido Socialista, que apesar de ter praticado políticas de direita nas privatizações, no ataque aos direitos dos trabalhadores, mas incluindo, essa vai ganhar, vai ter maioria absoluta. Essa vai ter a maioria absoluta. Portanto, o PSD até pode ganhar as eleições, mas vai sofrer uma estrondosa derrota, perdendo milhões de votos, passando de uma percentagem de 52% para uma percentagem da ordem dos 37%, veremos o que a coisa dá. Isto é uma derrota estrondosa da direita. E, portanto, a certeza que existe é que a esquerda, incluindo o PS, vai ter a maioria absoluta. Agora, a questão fulcral que se coloca é qual é a composição desta esquerda. E, portanto, aqui podemos ter vários cenários. Uma maioria absoluta do PS, que é perfeitamente inverosível, seria, como certamente muitos dos ouvintes concordarão comigo, perfeitamente desastrosa, no sentido em que irá defraudar completamente a expectativa dos portugueses, porque isso já aconteceu no passado. E porque o PS tem na sua matriz programática a continuidade destas políticas, porque assinou o pacto com a Troika, que praticou políticas muito parecidas com essas quando esteve no governo, fosse em maioria absoluta, fosse em minoria, e, portanto, desse ponto de vista, este é um cenário pouco provável, mas relativamente ao qual nós, enfim, pensamos que ele deve ser evitado. Um cenário alternativo é, de facto, a CDU crescer de forma significativa, até ter um peso que seja absolutamente incontornável em qualquer solução política para o país. Mas o que é que o leva a ter a sensação de que, em caso de vitória, António Costa se vira de frente para o PCP e não para PSD e PP? Isso serão os resultados que os irão determinar. Os resultados têm uma leitura. E, portanto, se a CDU tiver 8%, ou como teve, enfim, não terá seguramente o peso necessário para impor uma viragem à esquerda. Se a CDU tiver 15%, 16%, 17%, se tiver um grupo parlamentar de 25 a 30 deputados, creio que há uma leitura política que é absolutamente necessário fazer. O PS passa por aqui e diz-nos que Bloco de Esquerda, CDU, não tem essa vontade de governar. O que é que nos pode dizer o Miguel Viegas? Que existe essa vontade de assumir governo? Uma vontade imensa de participar em soluções que sejam positivas para o país. Mas, repito, as alianças não são estados de alma. As alianças decorrem da leitura objetiva daquilo que resultar dessas eleições, ou seja, da correlação de forças que nós teremos à esquerda. Naturalmente que nós, num quadro, e eu próprio tive essa experiência pessoal de trabalhar em coligação, em diversas autarquias, em freguesias, designadamente em Ovar. E, portanto, nós sabemos perfeitamente o que é estar numa coligação e creio que nós temos todas as condições, assim o queira o povo português, para poder assumir todas as responsabilidades que o povo português nos quiser atribuir. Agora, Uma coisa é certa, as pessoas que votaram na CDU, que sempre votaram na CDU e as pessoas que hão de votar na CDU podem ter a certeza que nós não iremos desvirtuar esse voto. Ou seja, numa eventual solução governativa não será para fazer a política de direita e designadamente a política de direita que o PS fez nas últimas décadas. Sobre Aveiro, em velocidade acelerada, prioridades daquilo que vai estar no centro do debate político nos próximos 4 anos e como prioridade? Eu penso que Aveiro tem, a prioridade tem a ver naturalmente com o aparelho produtivo, isto é, nós temos que pôr esta região a produzir e desse ponto de vista temos que reconquistar aquilo que nós já fizemos em anos anteriores no plano da pesca, no plano da agricultura, no plano da indústria. E há aqui dois, no fundo, dois eixos fundamentais. Um primeiro tem a ver com a necessidade de construir infraestruturas fundamentais que permita alavancar estas atividades. Estamos a falar da questão do baixo Voga Lagunar, que foi prometido e agora que foi novamente prometido, mas que na prática está parado há décadas. Estamos a falar da valorização da Ria de Aveiro, seja para dinamizar a atividade turística, seja para redinamizar a pesca artesanal, os postos de vendagem. Estamos a falar depois, enfim, da questão da mobilidade, de um plano de mobilidade que, no fundo, articula a rede viária com uma rede ferroviária, seja no plano do transporte de passageiros, seja no plano do transporte de mercadorias. A gestão do Porto de Aveiro é uma questão que tem que estar em cima da mesa. Que gestão queremos para o Porto de Aveiro? Uma gestão em monopólio de uma empresa que acumula o monopólio, quer do Porto de Aveiro, quer do Porto de Matosinhos, e que adapta a sua gestão numa ótica de maximização do lucro e que não serve os interesses da região. Nós visitamos as empresas e elas não utilizam a via marítima, não utilizam, e temos que perceber porquê. E temos que, a partir daí, propor propostas específicas no sentido de servir os interesses da região ao nível do uso de contentores, ao nível da linha férrea, etc, etc. E depois temos uma política de apoio que tem que servir as nossas empresas. Nós temos um problema muito grande, é que falam-se de milhões dedicadas às PMEs, mas o problema é que os milhões não chegam, porque as PMEs são milhares, e depois as próprias PMEs é outra questão que, enfim, é uma frente de batalha que nós temos no Parlamento Europeu, é que as PMEs, repara, são empresas com menos de 250 trabalhadores. Ora, isto quer dizer, não... É um grupo demasiado heterogéneo. Nós temos que encontrar formas de discriminação positiva que permita à esmagadora maioria das nossas empresas, que são microempresas, com 5 ou menos trabalhadores, que possam também aceder aos apoios e possam também ser beneficiadas com políticas que sejam adaptadas a esta realidade. E, portanto, aí não é uma questão de infraestrutura, é uma questão de conseguir implementar políticas que efetivamente sirvam também à esmagadora maioria das nossas empresas que não acedem aos apoios. Muito bem, Miguel Viegas, o agradecimento por ter vindo a este programa. Eu que agradeço. Num ciclo de entrevistas com os cabeças de lista às legislativas de 4 de outubro.